que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, quando você rima, o que é bom na rima, porque você rima, porque você rima, o que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, negão, quando vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima, fazer rima é minha vida, o que vira rima, negão, tudo vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima, fazer rima é minha vida. Meu bom, isso não é uma mania hilária, e sim algo do tipo uma terapia diária, batido ou a capela, ele só quer rimar, brinca com as palavras, esse vício saciar, independente do momento, se a vida é um freestyle, pra esquentar largar rhymes antes de entrar no baile, caminhando pela rua, boca sozinha mexendo, sendo alvo de olhares de quem não tá entendendo, no busão ou de metrô, divertindo a massa, o verso é condutor, e os velhos não vê graça, potência de um prelúdio, pois vocabulário vasto, abstinência de um estúdio, seu monstruário é gasto, beats invisíveis, crânio trabalhando, bico nem imagina até calado tá rimando, deixava a linha foda, destrava o celular, e quando forma a roda, te mostra o perguntar, o que vira rima, quando você rima, o que é bom na rima, porque você rima, porque você rima, o que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, quando você rima, o que é bom na rima, porque você rima, porque você rima, o que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, negão, quando vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima, fazer rima é minha vida, o que vira rima, negão, tudo vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima. Sem saber do peso, da responsabilidade, não quer ficar preso. Zela pela liberdade, ele quer ser profissional do rap. Grita lá da cabine, eu tô pronto, chefe. Aperta o rec, no beat ou a capela, ele só quer rimar. Brinca com as palavras, esse vício saciar. Sair pra passear, só se colar no santa. Deixa ele brincar, lá se torna criança. Foco na esperança, que um dia vai virar. Todo esforçado, sabe onde quer chegar. Nem pense em se frustrar, moleque decidido. E me julgou culpado por também ter se envolvido. Melhor que na quebrada, aqui minha mente trampa. Aqui faço amigo de várias partes de sampa. Me disse uma vez, nem sei porque componho, mas sei que logo mais eu vou viver só desse sonho. O que vira rima, quando você rima, o que é bom na rima, porque você rima, porque você rima, o que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, quando você rima, o que é bom na rima, porque você rima, porque você rima, o que é bom na rima, quando você rima, o que vira rima, o que vira rima, negão, quando vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima, fazer rima é minha vida, o que vira rima, negão, tudo vira rima, quando você rima então, com a respiração intima, o que é bom na rima, irmão, a liberdade fornecida, porque você rima, fazer rima é minha vida. Eu era só um moleque, só pensava em rimar, olha só onde nós foi chegar.